começar mais um dia de sofrimento, agonia, rebeldia. Muitas vidas estão jogadas e destruídas. Por aí vão, alcançando, vão pro lado homicida. Então me explica, ou me explica, duas alternativas sem solução. O sentimento de revanche é a questão, e a pergunta matou? Não. Então vai morrer. E sobreviver é que é o foda. Na lei de quem comanda, um cabeça, um chefão, um barão. E aí, chegado, vendeu bem? Então. Mais uma vez, a polícia troca tiros com bandidos. E quem saiu no prejuízo inevitável foi. Se os números de hoje estão alarmantes de miséria e violência, e a tendência é que vão aumentar. E vou dizer uma coisa para a sua trilha imunda: quem trabalha em funerária tá ganhando como nunca. Cemitérios cada vez mais lotados, tão matando à toa e por miseros trocados, acuados, retrancados em seus barracos. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, mas sem resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, ninguém apoia. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, mas sem resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, ninguém apoia. Hoje todo dia, preocupados em demasia, a lágrima cai dos seus olhos, sem cura essa ferida. A depressão não se finda, me lembro de hospital, filho interminável, pessoas passando mal. Por favor, me ajudem, meu filho está morrendo, suplício nada atendido. Mais uma mãe sofrendo, por que fazem isso e de quem é a culpa? Responda essa pergunta de semblantes que estão abalados. O rosto cavado, sofrimento e derrota. Os olhos saltando para fora, como se quisessem ver além do horizonte da miséria e da morte, da morte, da morte. Um lugar que nos obrigam a fazer coisas ilegais, e na sequência morrem mais e mais e mais, mais. Meu chegado, nem tudo está perdido, não. Vamos ficar calados, não. Vamos ficar escondidos, porque senão, véi, mais de nós eles vão levar. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, mas sem resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, ninguém apoia. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, mas sem resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, ninguém apoia. Tá quebrado uma favela, assentamento, invasão, enfim, periferia só tem delinquente. Quem diz isso é burguesia, poderosos de ideias não precisas. Estamos bem no meio de suas miras e vivendo, convivendo com ira, ódio, medo. Cuidado, eu te falo, já vão sentar o dedo. Lá se vai mais um sujeito que acabará de perder mais um de seus direitos, direito à vida. Tudo que é foda viver, tendo que se esconder, para o contrário disso não ser a próxima vida. Vítima das imundas mentes, mescladas com suas iras, e não fazem nada, se faz é muito mal feito. Te atiram, te estouram os miolos e sapecam o teu peito. O sistema está jogando contra a gente um jogo imundo. Fogo cruzado é o nome, direto do riacho fundo. Só queremos uma resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, mas sem resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, ninguém apoia. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, mas sem resposta. Estão chorando, morrendo e sofrendo, pedindo ajuda, ninguém apoia.